escorre suor do corpo e vai se abrigar nas dobras dos lençóis de linho. E dançam na noite as horas e as moscas zombam teu estar sozinho. Metade de mim se espanta e do silêncio surgem as vozes do desejo. Sussurram minhas memórias, trazendo histórias em que eu me despejo. Eu vejo aranhas tecerem lembranças e na parede crescerem as sombras, a sua sombra. Na escuridão, pelas mãos frias dessa solidão, me faço dois. Solidão, me faço dor.